Panorama Agrícola para 17 de setembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 17 de setembro de 2012, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: seja dono da sua boca para não ser escravo de suas palavras. Na dica do Panorama Agrícola, frutas e verduras cicatrizantes. Mercado Agrícola traz informações da safra do trigo no estado. E no espaço da mulher, a saúde do idoso. Cuidado com as quedas dentro de casa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coma frutas como acerola, goiaba, mamão, kiwi, morango e laranja, que são ricas em vitamina C e auxiliam na produção de colágeno, renovando a pele. Pimentão amarelo, agrião, couve, brócolis e repolho também são ricos em vitamina C e devem ser ingeridos regularmente porque ajudam no processo de cicatrização da pele. É hora das notícias. Esta semana, na sexta-feira, dia 21, a EPAGRE será uma das empresas premiadas pela editora Expressão com o 19º Prêmio Expressão de Ecologia, certificado pelo Ministério do Meio Ambiente como o mais importante do país em seu segmento. O evento acontece nesta sexta, a partir das 14h, na sede da FIESC, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. As informações de hoje do Espaço da Mulher são com a enfermeira Carmen Regina Del Ziovo, que trabalha na Secretaria de Estado da Saúde no atendimento ao idoso. A saúde do idoso, inclusive no meio rural, é o tema então do Espaço da Mulher de hoje. Nós temos no estado hoje em torno de 10% da população com idade acima de 60 anos. E tem um indicador que a gente acompanha na atenção ao idoso, que é o número de pessoas idosas acima de 60 anos que internam por fratura de fêmur, né, que é o osso que a gente tem que encaixa da perna para a bacia. Esse número é alto? Esse número é alto. Nós temos hoje em torno, eu tenho uma série histórica, nós tivemos em 2011, 1.432 internações em 2011 foram de pessoas idosas com fratura de colo de fêmur, que a gente diz. Desse, para a gente entender como que acontece, 1.038 eram mulheres idosas e 394 homens. Então tem várias coisas que a gente vai ao longo da vida, né, vivendo e acabando tendo problemas. Um deles é a osteoporose, né, que é a fragilidade do osso pela perda de massa óssea, que acarreta principalmente nas mulheres, porque ela já tem a questão da hormonal, né, que ela vai perdendo a massa óssea e ela fica mais frágil para a fratura. Então é muito importante que a pessoa idosa ela se proteja para não cair, para não ter queda, porque a queda para ela é um risco muito grande de que ela desenvolva então uma fratura pela queda e acabe internando. E com isso, muitas pessoas que internam por fratura de fêmur não voltam mais a ter uma vida normal. Elas acabam com deficiência depois para atividades da vida diária, para locomoção, né, para caminhar, para se cuidar, porque elas acabam tendo depois dependência de outra pessoa ou de muleta, né, para poder fazer suas atividades. Então ela perde muito em qualidade de vida. Dona Carmen, como fazer essa prevenção? A prevenção, que a gente diz, ela começa desde a idade jovem, né? Então, a questão de uma vida saudável, com exercício físico, exposição ao sol nos horários adequados, né? A questão da vitamina que o corpo absorve, né, através do sol. A questão de uma alimentação saudável, as atividades físicas. Mas na idade que a pessoa já está acima de 60 anos, é essencial que ela tenha cuidados nas suas atividades. Então, cuidados na adaptação do domicílio, coisas simples como tapetes escorregadios que a gente tem dentro dentro de casa que podem facilitar a queda, a disposição dos móveis dentro de casa, porque a gente tenha mobilidade e não corra risco, né, de bater em um deles, se machucar, poder cair. Cuidados desde quando a gente calça um sapato, calçar ele sentado. Quando a gente acorda de manhã, não levantar de imediato da cama, primeiro sentar, dar um tempo, depois levantar, para a gente não ter episódio de tontura que pode levar à queda. Cuidado no banho, na hora que a gente vai tomar banho, né, que tenha disposição também no banheiro adequado, porque piso molhado é fácil da gente cair. O tipo de calçado que a gente usa, então usar um calçado confortável, que facilite a caminhada, que não seja um calçado que propicie a queda, né, cuidado degraus, escadas, são cuidados do dia a dia mesmo, que a gente tem que ter para que a gente evite o episódio da queda. Porque tendo a queda, a facilidade de ter uma fratura é muito grande pela fragilidade dos ossos da pessoa idosa, principalmente as mulheres. Então, as mulheres que cuidam muito da atividade diária, de casa, né, que são as que acabam desenvolvendo mais atividades dentro do domicílio e às vezes até fora, elas fazem todas as rotinas da sua casa, elas têm que ter um cuidado de fazer isso de forma que elas evitem acidente. Naturalmente que esse trabalho da Secretaria de Estado da Saúde atinge também as mulheres do meio rural. Isso. Essa atividade nossa é de sensibilização nos 293 municípios. Hoje os nossos municípios têm 80% de cobertura das equipes de saúde da família. E são essas equipes que a gente quer estimular, porque muitas já desenvolvem atividades, mas a gente quer assim, um olhar especial de novo para o idoso, para que ele seja lembrado e seja reforçado, tanto o autocuidado, ele se cuidar, quanto as equipes têm um olhar diferenciado, ou continuar tendo, quem já tem, né, para que esse idoso seja acompanhado no domicílio, no seu cuidado, seja orientado para que ele não tenha risco de acidentes, então, e de fraturas, quedas e fraturas, né? Então, o nosso objetivo é atingir os 293 municípios através da sensibilização, da campanha, de panfleto e tudo, da imprensa, mas também da equipe de saúde da família que hoje trabalha na grande maioria, em todos os municípios, né, atingindo 80% de cobertura, e eles trabalham com o meio urbano e com o meio rural. Então, atinge todos os municípios do estado. Conversamos aqui no Espaço da Mulher, do Panorama Agrícola, com a enfermeira Carmen Regina Delziovo, sobre a saúde do idoso. Vem aí as informações do mercado agrícola. Informações hoje da economista Márcia Cunha Varasquim, da Ipagre Cepa, sobre a safra catarinense 2012-2013 de trigo. Os últimos números da Conab apontam para uma redução ainda maior na área plantada com trigo na safra 2012-2013 em relação à safra anterior. A queda é de 13%, ou 282.200 hectares a menos. Com isso, a produção estimada no Brasil deve ficar quase 10% menor do que na safra passada. Aqui em Santa Catarina, a situação não é diferente. A área semeada teve redução em torno de 9 mil hectares, e a produção esperada é de 205,7 mil toneladas, 12,7% inferior à da safra anterior. As razões para tal comportamento foram os baixos preços, as dificuldades de comercialização do cereal sem intervenção do governo e o aumento nos custos de produção. Para agravar ainda mais, durante quase todo o período de comercialização da safra, o real esteve muito valorizado e assim os preços internos estavam pressionados pela paridade de importação, sobretudo dos países vizinhos como a Argentina, situando-se abaixo do preço mínimo oficial estipulado pelo governo brasileiro. Muitas vezes, a queda nas cotações dos países do Mercosul tornou o cereal estrangeiro mais barato para os moinhos brasileiros do que o produto nacional. A situação agora do trigo se inverteu. Com a oferta mundial reduzida em virtude da seca em grandes produtores como Rússia, Ucrânia, Cazaquistão e Austrália, além da redução de área na Argentina, o produtor brasileiro de trigo está tendo seu produto disputado pelos compradores internacionais e nacionais. Boa parte da produção, que ainda está no campo, já foi comercializada. Acredita-se que a oferta nacional, no curto prazo, deve ser suprida, sobretudo, através dos leilões governamentais. O fato é que o país deve importar mais trigo este ano, e o Brasil importa entre 50% a 60% do que é consumido internamente. Os preços continuam firmes. Em Chapecó, a saca de 60 quilos está cotada a R$ 30,00. Ao mês, era R$ 27,35. Há um ano, R$ 25,89. ou seja, valorizou quase 16% em 12 meses. Cerca de um quarto das lavouras estão em fase de floração e, devido à estiagem prolongada, a adubação de cobertura não foi totalmente efetuada, o que pode ter reflexos na produtividade do trigo. Mas ainda é cedo para alguma previsão. Informações da safra catarinense do trigo com Márcia Cunha Varasquim da Epagri Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.